Milorde, apaixona coração. Até meu sobrenome, mas o futuro de nós dois ficou pela metade. Não teve sentimento, feriu meu coração, mas eu não vou deixar barato a sua traição. Vou vender a casa e alugar essa mulher. Se faz com homem nem no cabaré. Vou vender essa casa e alugar essa mulher. O que ela fez comigo não se faz com homem nem no cabaré. E a casa tô vendendo, vendo, vendo, e ela eu alugo. O preço quem diz é você. A casa tô vendendo, vendo, vendo, e ela eu alugo. O preço e vai sentir prazer. Pague o preço e vai sentir prazer. Pague o preço e vai sentir prazer. Não se faz com homem nem no cabaré. Vende-se esta casa e alugo essa mulher. O que ela fez comigo não se faz com homem nem no cabaré. A casa tô vendendo, vendo, vendo, e ela eu alugo. O preço quem diz é você. A casa tô vendendo, vendo, vendo, e ela eu alugo. Pague o preço e vá sentir prazer. Pague o preço e vá sentir prazer. Pague o preço e vá sentir prazer.